Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos espíritos recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec. Um programa de responsabilidade da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Mais uma vez vamos entrando no ar para levar um pouquinho mais de conhecimentos científicos, filosóficos e religiosos, sempre sobre a ótica da doutrina espírita. Lembrando que quem nos apoia são as Casas Espíritas Anjo Ismael, Irmão Rodolfo, Jefa, Casa do Caminho, Paulo de Tarso e Ami. Sem esquecer também de agradecer o grande apoio da Tenda de Umbanda Mãe Maria e do grupo musical Castelã. Hoje nós estamos aqui com a presença do nosso irmão José Tadeu. José Tadeu, que ele é o coordenador geral da Aliança aqui no Vale do Paraíba. E a nossa querida irmã Nadir Paulino, vice-coordenadora também, presidente do Anjo Ismael. O Tadeu, ele é do Centro Espírita Luz do Caminho, da cidade de Taubaté. Ambos da Aliança Espírita Evangélica. Então, eles estão aqui hoje e o papo que nós vamos ter será as perspectivas para o ano de 2019 e também um pequeno balanço, um pequeno apanhado das realizações, dos acontecimentos nesse ano de 2018. Estamos esperando também o nosso irmão Luiz Eduardo, da USE, para falar um pouco sobre as realizações e as perspectivas da USE. Daqui a pouco ele deve estar chegando por aí, mas a gente vai tocando o programa aqui com os nossos irmãos Nadir e o Tadeu. Ligue para nós, 3941-9750, 3942-9750. Lembrando também que vocês podem participar das nossas mídias sociais, que são WhatsApp, e já está sendo transmitido pelo YouTube. E o Rodrigo também vai falar com vocês e justificar que está faltando algumas coisas aí que ele esqueceu hoje. E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes da rádio, Super Rádio Piratininga. Hoje a gente está com um problema técnico hoje. Um problema técnico de memória, esqueci as câmeras. Então a gente está usando o sistema de câmeras aqui da Rádio Piratininga, né? Mas a Camila já foi lá buscar correndo, até deixou o Francisco aqui ali chorando com a Graça, tadinho. Foi lá buscar as câmeras já, e quando eu estiver de volta, a partir do intervalo, a gente já sobe. E também para a rádio online, né? Então a gente só está transmitindo hoje pela rádio aqui da Super Rádio Piratininga. Então, a partir do intervalo, volta normal. Aí a gente já sobe as câmeras aqui do programa e também sobe a rádio online Vivência Espírita. Então, abaixa o nosso aplicativo Vivência Espírita lá no Android para vocês poderem ouvir músicas espiritualistas. Tem a reprise do programa, né? Quem perdeu o programa no domingo, é só ouvir lá terças, quintas e sábados. E também tem vários outros programas que vocês podem acompanhar através do nosso aplicativo Vivência Espírita. Então, hoje, Nadir, você faz a prece pra gente de abertura? O Tadeu, perdão. Então, Tadeu, bom dia. Bom dia. Se você puder fazer a prece pra gente, pra iniciar. Então, vamos, neste instante, buscar elevar os nossos pensamentos, perceber e sentir o nosso mentor, que com certeza aqui se faz presente, a fim de nos inspirar para esta reunião, onde buscaremos juntos as melhores reflexões, nos aproximarmos ainda mais do nosso Mestre Jesus, Ele que é o nosso médico, Ele que é o nosso Mestre, a nos indicar o caminho da felicidade, o caminho que todos nós, humanidade, buscamos de uma maneira consciente ou inconsciente, mas que o nosso Mestre pode nos indicar como atingi-lo. Nós vamos assim agradecendo a todos os amigos espirituais que em torno de nós se fazem presentes, trazendo o abraço que nos aquece o coração, que nos energiza a alma, para que possamos juntos confraternizar e buscar a alegria que devemos ter diante de nossa vida. Que essa manhã seja uma manhã iluminada, uma manhã de muita alegria em cada coração. Que assim seja. Tema do dia. Foi voando. Bom dia a todos, então, mais uma vez. São 8 horas e 7 minutos. Nós estamos aqui, como foi anunciado, com nosso irmão Tadeu, José Tadeu, e com a nossa irmã Nadir Paulino. Nadir, pelo menos as mulheres aqui na frente, né? Bom dia, tudo bem? Bom dia, Jorge. Bom dia a toda a equipe, né? Rodrigo. E seja onde tiver o Rui também, que tenha um bom dia com ele e a família, tá? Só para avisar que o Rui tá vivo, viu? Não, ele tá passando um dia bom. Ele tá indo visitar os parentes dele, Leme. Né? E hoje ele pegou uma justa folga que, eu não sei, esse ano ele resolveu duas vezes a não participar do programa. Mas a coisa mais difícil é o Rui não participar do programa, né? Quem falta mais é eu e o Rodrigo. O Rui nunca falta. Mas aí quando ele fala que vai faltar é porque ele tem necessidade mesmo de fazer alguma coisa importante. Então, ele precisava ir um pouquinho antes e ele ia ficar até hoje para fazer o programa. Mas resolveu ir mais cedo por causa de trânsito, essas coisas no final de ano. Então, ele foi mais cedo para Leme, que daqui até lá dá bem umas duas horas, acho, mais. Né? Então, já foi para ficar um pouco mais com a família dele, que a família dele é toda de lá, da cidade de Leme. E aí ele pediu desculpas aos ouvintes, que gostam muito do Rui, por não estar aqui presente hoje, mas é justo a folga dele. Hoje eu e o Rodrigo estamos aqui para responder aí da maneira que nós conseguimos aqui no lugar do nosso querido amigo Rui Barbosa, que ainda não está nos ouvindo, porque o Rodrigo está ligando os equipamentos agora. Agora que ele vai ligar o celular, o aplicativo, porque ele deve estar, coitado, deve estar procurando igual um louco lá onde é que vai o Vivência Espírita e não está conseguindo achar. Tadeu, muito bom dia também mais uma vez. Você já fez a prece para a gente, mas pode dar o seu bom dia para os nossos ouvintes. Bom dia, Jorge. Bom dia, Nadir. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos aqueles que nos acompanham pelos diversos meios, né? E uma boa viagem ao nosso querido Rui. Legal. Então, como a proposta, a gente sempre faz isso aqui no, nos finais, próximo ao final de ano, para falar um pouquinho sobre o que aconteceu durante o ano, nos nossos movimentos aqui na região. E também para a gente falar se tem alguma novidade para o ano que vem. Então, queria abrir até para você logo, Tadeu, para falar, e vocês juntos, é claro, né? Para vocês falarem sobre as realizações que aconteceram agora, nesse ano de 2018, se foi bacana, se a gente está vendo progresso. Progresso no sentido não espiritual, mas progresso no sentido material até, se nós abrimos mais casas, quais foram os eventos que foram realizados, que foram promovidos aqui na nossa região. Pode falar um dos dois aí que quiserem começar. Pode. Então, esse ano foi, como todo ano é, né, um ano desafiador, um ano com muitas atividades entre as casas. Nós temos, como todo ano, um calendário onde nós dividimos as nossas atividades durante o ano, e esse ano não foi diferente, tá? O que nós temos de novidade, de crescimento no movimento, foi aberta uma nova casa no movimento, que é a Seara Espírita Reviver, com o senhor José Roberto, que fica lá na Urba Nova, tá? Ela já começou a funcionar, né, como é de praxe, nas vibrações coletivas. Nós já fizemos uma reunião na casa, uma reunião da regional, e acredito que para o início do ano essa casa vai estar funcionando para o público em geral. Tadeu, assim por cima, quantas casas da Aliança tem aqui no Vale do Paraíba? Hoje, 24. Certo. Tá, com o ser. Aqui em São José, nós temos duas em Taubaté, nós temos duas em Pinda, temos uma em Bananal, tá? E temos uma em Jacareí, e temos 18 casas aqui em São José dos Campos. Santa Branca não é São José? Uma em Santa Branca também? É distrito, é Santa Branca também. Santa Branca é cidade. Eu tô considerando que Santa Branca é um distrito, né? Mas é cidade também. Sim. Eu acho que é cidade. Não é? É cidade. É Santa Branca, cidade. É cidade. É, não é, Paulinho? Então, corrigindo, é, então. Mas já foi, porque já era, foi era distrito, distrito de Jacareí, né? Mas é cidade. É... Eu ia falar justamente isso, estava confundindo com Jacareí, né? Jacareí é distrito da grande São José, não é isso? Não. Não, tá vendo? Cadê? Você veio lá de Taubaté, complicando sua vida aqui, né? Isso aí é para confundir os outros, para falar, o diretor, o coordenador geral da Aliança do Vale do Paraíba foi lá no programa Vivência Espírita para dizer que Jacareí era bairro de São José, tá vendo? Isso aqui ele está querendo já complicar a sua vida já desde o começo. Porque tem um novo desafio, né, de 19. É, porque tem o Monte Oliva, né, o nosso querido irmão Monte Oliva lá de Jacareí, que ele fala que São José faz parte da grande Jacareí, né? Então fica essa disputa aqui. Essa no... disputa, né? É. E como você vê lá de Taubaté, o pessoal de Taubaté também é assim, viu? Não fica pensando que eles são diferentes, não. Diz que a capital do Vale não é nada de São José dos Campos, é Taubaté. Né? Nós delegamos, né, professor? Isso, exatamente. É, mas Nadir, e você, o que tem para falar aí da gente? Muito legal isso aqui, Tadeu. É, são 24 casas então, né? Sim. Então são, nós contamos aqui, duas em Taubaté, duas em Pinda, uma em Bananal. Essa casa de Bananal é antigona, né, Nadir? Ela tem bastante tempo, né? É. Acho que é uns 30 ou mais, Luiz. É. E eu nunca fui lá. Eu nunca fui, né? Eu não conheço Bananal. Já era... Eu também não. Uhum. O ano passado teve um curso que eles pediram que vocês fossem lá, né? Mas não deu para ir. Senti muito. Porque... Mas você é um pessoal bem atuante. Exatamente, né? Porque. Bem atuante na Aliança. Que no começo o pessoal ia lá dar aula, fazer todas essas coisas por causa que não tinha muita gente lá. Então eles estão se autossustentando mesmo, assim, no sentido, em todos os sentidos, né? Tá, porque ainda tem aqueles que conseguem fazer esse trabalho, né, Rui? Uhum. Sair do seu conforto e ir fora fazer esse tipo de aula. Uhum. Aí é uma coisa que a gente não pode esquecer, como a gente começou em São José, né? Quantos vieram de São Paulo, né, para fazer isso? Só para a gente se localizar, em Taubaté, aí nós temos em Taubaté o Luz do Caminho, né, o Centro Espírita Luz do Caminho, que é o qual você participa. E o Seara outro, de Jesus. Seara de Jesus. Seara de Jesus fica aqui do lado direito quando a gente vai para Taubaté, não? Não, o Seara de Jesus, na verdade, ele fica no bairro Água Quente. Ele fica mais no interior da cidade. Ah, certo. Já fui lá. Também cantar no Grupo Castelão. Mas aonde você não foi? Fazer só um evangelho musical em Bananal. Olha só, agora que aí o Tadeu falou, eu lembrei. Dois em Taubaté. Em Pinda, Paulo de Tarso e o Bezerra de Menezes. Né? Aí tem isso em Bananal. Em Jacareí, que a gente chama de Casinha Azul, né? É, Casinha Azul. A Casinha do Amor. Tem em Caraguatatuba também. Ah, tem uma casa em Caraguatatuba. Ah, legal. Sei aí, né? Uhum. Caraguá tem um. Aí depois os outros em São José, né? Então são 2, 4 e 4, 8. Né? Então são 16 em São José. 16 em São José. É. Legal. Nadir, e, por exemplo, esse em Caraguatatuba qual que é? É o CAE. CAE, Centro Aprendiz do Evangelho. Ah, legal. Esse eu nunca fui, não. Nunca fui. Eu já fui bastante em Caraguá, então. Mas nas casas, nas outras casas. O Aprendiz do Evangelho, lá. Eu nunca fui. Eu também já estive lá duas vezes. Bacana. Tadeu, continuando então essas realizações de 2018, né, que vocês colocaram, foi aberto mais uma casa aqui em São José dos Campos, e eventos assim que foram realizados, tem? Pode ir na linha também, pode ir falando também. É, Jorge, a gente tem feito assim, o máximo que a gente pode, assim, para reunir mais as casas, né? Porque às vezes a gente fica no, vamos dizer assim, no conforto da nossa casa, que pelo menos você sabe, mas tem casas precisando de apoio, né, de uma forma ou de outra. Então, aí a gente tem ampliado, tá, viu? Também tem essa ideia de ampliar isso, as casas se entrelaçar, sabe? Não ser individualista. Então, se uma casa precisa de apoio, a outra vai estar ali dar o apoio. E às vezes não seja só financeiro, seja mais assim, com a dificuldade que ele tem em ampliar os cursos, pessoas que possam ter o trabalho. Então, a gente tem, desde o ano passado, né, Tadeu? A gente tem procurado trabalhar isso. Como no caso, o Anjo Ismael, ele tem como casa irmã de apoio o Fesacá. Porque às vezes não adianta você, vou abrir mais casas. Se você olha a casa do seu lado, ela precisa de apoio. Né? Precisa de alguém que dê essa sustentação a eles. Nadir, aí você fala assim, o Anjo Ismael apoia o Fesacá. Eu já estou no Anjo Ismael já faz uns 20 anos. Né? Sei lá. Estamos lá desde o começo. Né? Mas esse apoio está sendo feito. Esse apoio está desde que eu fui, desde que eu conheço o Anjo de Ismael. Nunca acaba esse apoio? Eu não estou fazendo crítica, não. Eu estou fazendo assim. O pessoal não continua assim? O apoio continua de todas as maneiras? Ou como que é esse apoio? Tá, então. O primeiro apoio, no momento agora, você sempre foi apoiado, como você disse. Então, a casa sempre esteve em situação bem necessitada. Aí, quando assumi novamente a presidência agora, eu fui procurada para esse apoio. Aí, estudamos o que eles precisavam. Eles precisavam de dinheiro também para sustentar a casa, né? E não tinha curso, não tinha nada por falta de pessoas também que se habilitassem a fazer isso. Então, a casa entrou, assim, ajudar também na parte do aluguel, metade do aluguel, responsabilidade do Anjo Ismael. Uhum. E também montamos uma equipe de trabalhadores, não só do Anjo Ismael, tem do Colmeia também, a Célia Carpes, que é presidente do Colmeia atual, ela também está nesse apoio também. Então, quer dizer que foi uma coisa positiva. Tá, a casa está tendo uma escola de aprendiz, está tendo um curso de média, tem estudo de obras básicas, assistência, tem tudo. Então, quer dizer, é o momento que até posso dizer, nós estamos já feito o que propomos. Tá? Então, a casa já se autossustenta sozinha e nos cursos também. Mas é aquele negócio, uma casa sempre vai precisar de outra. Eu acho que essa é uma aliança que a gente tem que fazer. Né? Sempre apoiar uma outra casa no momento de dificuldade, né? Somente seja até em curso também. O fato de nós precisarmos de expositores, né, e preletores, mostra que a gente tem que trabalhar junto em união, e é isso que a gente faz, né? Agora, você é exemplo disso, né? Onde o Jorge está toda semana. Agora essa união da aliança, eu acho muito legal nesse sentido, assim, né? Porque nós temos os cursos de aprendiz do evangelho, os cursos de médiuns, né? De desenvolvimento mediúnico, os cursos básicos, e as pessoas que são responsáveis por dar essas aulas são de todos os outros, de todos os centros. São, né? São de todos. Então, quer dizer, uma pessoa que é preletora nesses cursos, ela acaba dando aula em todas as casas. Exatamente. É só ter tempo e ser chamado para ir lá dar as aulas. Né? Então, isso aí está desde que a aliança iniciou, né, Tadeu? Isso. A aliança foi, inclusive, estamos fazendo aniversário esse mês, né? Foi criada, foi fundada em 4 de dezembro de 1973. E com essa proposta, né? De fazermos juntos aquilo que a gente não conseguiria fazer individualmente. Uhum. E uma proposta que a gente lançou na regional é que existem casas que elas têm hoje 4, 5 escolas de aprendizes funcionando. Que no grau de servidor, quando o aluno, a turma adentrasse ao grau de servidor, que a casa desse como oportunidade para aquele grupo que está iniciando, que está empolgado, que quer trabalhar, quer se sentir útil, apoiar uma outra casa que está em maior dificuldade ao número de trabalhadores. Uhum. Porque isso ia estimular aqueles alunos que estão neste grau de servidor a continuar desenvolvendo, eles iam se sentir úteis, eles teriam desenvolvido a capacidade de liderança, porque eles iam estar num local onde eles têm mais autonomia para trabalhar, claro que tudo isso, né, liderado pelo seu dirigente, para que as casas ganhassem autonomia e até conseguissem, às vezes, com o apoio de uma escola, ela continua seguindo sozinha, né? Porque ela não tem um trabalhador que é fixo de outra casa. Ela está vindo com alguém que começou a trabalhar, que está descobrindo um mundo novo, né? Então, isso seria, eu acredito que seria bem mais produtivo, né? Uhum. Então, essa é uma proposta que a gente está lançando aí para ver se consegue encampar, né? E a aceitação? Você acha que está legal? Olha, como tudo novo, né, Jorge? Existe uma certa resistência. Mas eu acredito que, aos poucos, o Anjo Ismael está saindo, a Colmeia começou a sair, acredito que o Jeff, a Casa do Caminho, eles vão tomar esse caminho, né? Porque a nossa proposta é essa, né? É de estarmos juntos, né? Então, chega um momento que a casa não suporta mais tanta gente para trabalhar, né? Então, se tem muita escola, se tem material humano, precisamos dar oportunidade a essas pessoas de se sentirem úteis, né? Porque o que a gente vê bastante também, nós estamos da Zona Sul, eu e a Nadir, né? Mas o que a gente vê mais é aqui no centro, por exemplo, Paulo de Tarso, Colmeia, que Colmeia também fica na Vila Ema, né, no Jardim Maringá. Vila Ema e Paulo de Tarso no Jardim Maringá, mas são juntinhos ali. Mas aqui já na região mais central. quando a gente vai no pequeno templo, o que a gente vê é que tem muito mais alunos do que na região sul, na nossa. Claro que a gente já sabe que quando os cursos são abertos, a perspectiva da quantidade de alunos é sempre aquela mesma que a gente já tem, que é o normal para a gente. Né? No Ismael aparece 30 pessoas, sei lá, 30. Às vezes aparece mais, mas você termina ali com 20, alguma coisa assim no final do curso. Mas aqui, por exemplo, no Paulo de Tarso, lá no salão cabe 80 pessoas e esses dias eu fui dar uma aula lá, tinha 80 pessoas. Estava lotado, tinha até gente em pé no curso. Você nem fala, meu Deus, então é claro que a casa não pode absorver todas aquelas pessoas quando começar a trabalhar. Então a lógica é pedir mesmo ajuda, né? Tipo assim. E tentar, de alguma maneira, treinar esse pessoal também. Né? Eu acho que a ideia é muito bacana. A gente tem um trabalho de médiums lá na AME, no sábado de manhã. Né? Um trabalho de desobsessão. Sim. E o pessoal não gosta muito de sábado de manhã para trabalhar, não. Ninguém gosta de acordar cedo. Começa 8 horas da manhã. O que a gente tem feito é lançado para as escolas de médio, principalmente ali da região sul, embora que vão outras pessoas de outras regiões também, que quando eles entraram no curso, que estão fazendo o curso de médio, chegou na parte prática, pode ir para lá que a gente treina eles. Né? Pode ir para trabalhar com a gente de manhã que a gente deixa trabalhar. Não precisa esperar acabar o curso, não. Pode ir lá. Ser estagiário, digamos assim, entre aspas, né? E a gente orienta direitinho. Tem muitas pessoas que têm ido, e vocês que estão nos ouvindo aí de outras casas, que o pessoal está fazendo curso de médios, que quer começar a trabalhar, pode ir lá cedo com a gente no sábado, que sábado sempre cabe gente, né? Porque vai um, não vai outro, e assim você não consegue ter o grupo que já é coeso mesmo, está lá todo sábado, mas esses que vão esporadicamente. Começa aí, daqui a pouco para um dia ou volta para suas casas, mas tem um treinamento. E ali a gente já descobriu médios de psicografia, de incorporação, né, de vidência, de pictografia, de um monte de tipo de médios que vão ali, a gente deixa tranquilo, dá tranquilidade e começa a desenvolver a sua mediunidade ali. Então, como é que se diz? É uma visão que eu tenho também, de você dar oportunidade para quem está chegando. Senão a pessoa está há 30 anos na doutrina espírita, nunca nem conversou com espírito na vida, né? Tem até medo. Está cheio de gente que morre de medo aí de espírito, né? Porque não tem contato. Não tem, fica sempre sendo só um assistido. Né? Foi lançado, você falando em mediunidade, foi lançado uma solicitação do CVV para que as casas espíritas elas criassem um grupo ou dessem a oportunidade nos seus grupos mediúnicos para atendimento aos espíritos suicidas. Tá? E lá no CELUC a gente criou esse trabalho dentro das nossas condições. O CELUC é o Centro Espírita Luz do Caminho, lá em Taubaté, né? Então, uma vez por mês, né, a primeira terça-feira de todo mês, e esse início de ano agora será dia 1º de janeiro, né, nós fazemos uma reunião onde nós abrimos para o plano espiritual para que eles tragam aqueles que se encontram em sofrimento, né, que partiram dessa forma do plano material. E tem sido muito interessante esse tipo de trabalho, que a gente tem notado realmente que o trabalho tem fluído muito bem, né, com a quantidade de médicos que nós temos. E o convite é para que as casas abram esse espaço. Se não puderem abrir um novo grupo, que abram dentro do seu grupo mediúnico um momento para que seja atendido, né, essas pessoas. Porque nós estamos num momento onde o plano material está em grande, digamos assim, em grande sofrimento, com uma tendência muito grande ao suicídio, e o plano espiritual também, tem um número muito grande de suicídios. Então fica uma simbiose, né? Aqueles do plano espiritual que partiram dessa forma, buscando ou próximos àqueles que estão aqui encarnados. Né? Então, cria-se um emaranhado ali de sentimentos que pode levar, né, a esse tipo de adição. Então, uma coisa que foi pedida é que a gente fizesse esse tipo de trabalho para a gente amenizar essa situação. Né? É bem lógico isso aí, Tadeu, porque a gente tem que entender, por exemplo, que uma pessoa que é suicida, que desencarna pelas vias do suicídio, ela com certeza vai ficar vagando mesmo por aí, muito mais próximo da gente do que a gente pode imaginar. E a interferência é grande também, né? Sim. Quanto mais próximo tiver dos encarnados, mais interferência nos encarnados. Então, essa simbiose que você falou é exatamente essa influência que exerce em quem está pensando da mesma maneira. Quer dizer, quanto mais você pensa, mais força você cria naquilo. E quando a gente está pensando negativamente, mais negativo a gente fica e essas forças negativas estão chegando. Quer dizer, não vamos nem colocar culpa neles, não, nas pessoas que partiram, não. Mas é o sofrimento, né? Esse sofrimento que dá força para quem está sofrendo também. E a gente não pode ter força no sofrimento, não. A gente tem que ter força na felicidade, tem que ter força para sair disso aqui. E eu nunca vi também, tanto no mundo como está acontecendo, suicídio, né? E esse mal, assim, que cresce cada dia mais e a gente tem que combater, de alguma maneira. E eu acho que essas iniciativas são muito boas. Vai lá, Rodrigo. Só dar um recado que o Luiz Eduardo mandou uma mensagem aqui no WhatsApp dizendo que já está chegando já. Deve ter furado o pneu, alguma coisa assim, já deve estar chegando. Então, pelo menos ele já avisou aqui. E o quem mandou a mensagem aqui foi o Silvio, que trabalha com a gente, mandando um bom dia, muita paz e muita luz para todos nós, com Jesus, Maria de Nazaré e em nós. Aproveito para informar o meu número novo. Ah, já informou o número novo aqui, ó. Já atualizou também aqui no WhatsApp, Silvio. Então, já pode falar aqui ao vivo o número para todo mundo te ligar também? Que o Silvio é trabalhador aqui do Vivência, né? Vocês não devem estar entendendo, mas ele está aqui no estúdio também. Quem já está participando com a gente aqui no Facebook, vocês devem ter reparado que voltou, né? A Camila trouxe as câmeras, já resolveu o problema técnico de memória, né? Então, chegou as câmeras e também já subiu na rádio. O Paulo Quintanilha já está participando aqui, mandou um feliz ano novo, amigos, e que essa luz continue se propagando em 2019. O Bessa também aqui estava me ajudando aqui, verificar se estava subindo ou não. O Aécio mandou aqui também um bom dia a todos da equipe do programa Vivência Espírita e um ótimo 2019 para todos nós sobre a bênção de Deus. A Doli Cassal, então a gente já agradece os compartilhamentos, que a Doli fica lá compartilhando, é muito legal. E o Paulo Quintanilha aqui também. Então, continue participando conosco, né, mande mensagem, a gente vai definir uma pergunta para sorteio agora no intervalo, para sortear dois livros espíritas no final do programa. Vamos chamar os intervalos, Jorge? Vamos então para o nosso intervalo comercial, colocando aqui uma música, a música do Carlinhos Conceição, Brilhe a Vossa Luz. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. Brilha vossa luz, brilha vossa luz, brilha vossa luz. Devo partir, entregar pra Deus. Aconteceu, enfim, desencarnar dos gestos meus. Vou ver como vivi. Curioso estar vivo, sentir meus sentidos num corpo igual de mão. Acordar tão confuso entre poucos amigos. Falando que era eu, sim, é da lei, coisa de Deus. A reencarnação, posso voltar, recomeçar. Prova, expiação, se joguei com a vida, eu sou bala perdida. Meu véu é o da ilusão, meu véu é o da sem Deus, onde irei gravitar? Qual será meu peso espiritual? Será este céu dos ateus? Vagar invisível pros meus. Errante eu irei pelos vales sem fim, mas sinto que o breu está dentro de mim. Brilha a vossa luz, brilha a vossa luz. São 8 horas e 36 minutos. Esse é o seu programa Vivência Espírita e o tema de hoje é Perspectivas para o ano de 2019. E nós estamos aqui com a nossa irmã Nadir Paulino, do Centro Espírita Anjo Ismael, vice-coordenadora da Aliança no Vale do Paraíba, e o nosso irmão José Tadeu, do Centro Espírita Luz do Caminho, Luz do Caminho de Taubaté. Ele é o coordenador da Aliança aqui no Vale do Paraíba. E o Luiz Eduardo também, que já está chegando aí da UZI, daqui a pouco ele fala conosco também, conversa, bate um papo conosco sobre a UZI aqui na nossa região, aqui em São José dos Campos, né, que a UZI é um pouco diferente nesse sistema administrativo, cada cidade tem a sua UZI, né? Aqui é a União das Sociedades Espíritas, é diferente um pouco da Aliança, que a Aliança é regional, então a coordenação que deu é aqui em todo o Vale do Paraíba, dessas casas que ele falou, nessas cidades então, que estão sobre a coordenação da Aliança aqui do Vale do Paraíba: Taubaté, Pindamonhangaba, Bananal, Jacareí, Santa Branca, Caraguatatuba e São José dos Campos. E nós queríamos também aproveitar e falar para vocês, o Rodrigo colocou aí a pergunta no ar, né? Qual a sua perspectiva para 2019, e como nós fizemos a semana passada no Natal, nós vamos fazer também hoje. Se você quiser ligar aqui para nós, 3941-9750, 3942-9750, falar a sua mensagem, rápida, né, claro, sobre o ano novo, falar sobre o ano novo aí, sua mensagem de ano novo, sua perspectiva, você pode ligar para nós nesses telefones, ou então entrar no nosso WhatsApp também, no nosso Facebook, e passar sua mensagem também. Aí você estará concorrendo aos dois livros distribuídos pela livraria Casa do Caminho. Ligue para nós, então, 3941-9750, 3942-9750. O Eduardo acabou de chegar aqui também, e a gente já conversa com ele um pouquinho. Queria aproveitar para mandar um grande abraço para a nossa ouvinte, a Tereza Barreto. Viu, Tereza? Um grande abraço para você. Feliz Ano Novo, paz e alegria em seu coração. A Tereza, que é lá de Jacareí, e eu sei que ela ouve o programa só no radinho, né? Ela não ouve nas mídias sociais, não. Ela ouve no radinho, está lá com seu radinho escutando o programa Vivência Espírita, como escuta todos os domingos. E um grande abraço para você, feliz Ano Novo, viu, Tereza? Queria anunciar também a Jornada Jacareiense. Jornada Jacareiense sobre a espiritualidade dos animais, que acontecerá agora no sábado, dia 12. Então, um dos primeiros eventos aqui na região, que já tem acontecido. Essa é a segunda jornada sobre a espiritualidade dos animais. O local é no Grupo Espírita Casa da Paz, na Rua Tomé de Souza, número 200, no Jardim Paulistano, em Jacareí. Repetindo, Rua Tomé de Souza, 200, em Jacareí, lá na Casa da Paz. E a realização é da Fraternidade Espírita Marcel Benedetti, que é um grupo lá em Jacareí que trata que cuida dos animais também. E as palestras são Diálogo Interreligioso sobre a Espiritualidade dos Animais, a doutora Rosemary Barbosa, que é da cidade de Cotia e representa diversas religiões. Animais e as Dimensões, com a doutora Mônica de Medeiros, Mônica Medeiros, nossa conhecida doutora Mônica, de São Paulo. E o outro tema é Direito dos Animais, com a doutora Francisca Rosa Piazza, de São Paulo também. Presença das ONGs de proteção estarão lá. Praça de alimentação vegana e sorteios de brindes. Inscrições e informações com nosso irmão Carlos Monteoliva. O telefone é 99123-1277. 99123-1277. E o e-mail dele é Carlos Monteoliva. carlosmonteoliva@gmail.com. Pode ligar ou passar e-mail para as informações. Repetindo o telefone, 99123-1277, o DDD é 12. Segunda Jornada Jacareiense sobre a Espiritualidade dos Animais. O Arnaldo Pardal, nosso grande irmão Arnaldo Pardal, lá da AME, envia um abraço ao Tadeu, a Nadir, e convida a todos que quiserem para o início da Escola de Aprendizes na AME no dia 26 de janeiro, às 15 horas, no sábado. Então, olha, quem quiser fazer um curso na Escola de Aprendizes do Evangelho, curso de Aprendizes do Evangelho, muito, que nós estávamos comentando aqui agora há pouco, dia 26, inicia um lá na AME, às 15 horas. A AME fica na rua Doutor Oscar Strauss, número 344, Bosque dos Eucaliptos, São José dos Campos. Qualquer informação, só ligar para a gente aqui que a gente fala de novo. O Eduardo chegou. Tudo bem, Eduardo? Tudo bem. Bom dia a todos. Bom dia, Nadir. Bom dia aos colegas que aqui estão da rádio e aos nossos ouvintes. Que Deus esteja com todos nesse final de ano e começo de um novo ano e que possamos continuar o nosso trabalho, né, Nadir? Boa. Continuar a nossa atividade de reunir, de unir, de unificar, de abraçar, de estarmos juntos em atividades, em tarefas, no meio espírita. E isso, Eduardo, eu sou testemunha sua, desde que você entrou para ser diretor, presidente, aqui ele chama presidente da USE, presidente da USE, que você tinha essa proposta e você está, de todas as maneiras, sempre ativo nessa proposta. Qualquer evento que tem, que é realizado pela USE, ou realizado, que tem que ser realizado pelos espíritos, você está no meio, ou então você está convidando para todos participarem. Então, eu sou testemunha sua, eu acho que tem dado certo. As coisas não acontecem de uma hora para outra, as coisas acontecem aos poucos. Aos poucos, com certeza. É um tipo, um pão que vai se fazendo, né? A massa tem que crescer, e depois que ficar pronto, aí fazemos outro pão, né? Eduardo, você tem de cabeça, assim, quantas casas são da USE aqui em São José dos Campos e está sobre a sua presidência, sobre a sua direção? Quantas? Nossa, são 10, só que uma é em Caraguatatuba. Então são 9 em São José? 9 em São José. Certo, 9 em São José e 1 em Caraguá. Dessas que eu falo, são as que são filiadas, que fizeram um cadastro de filiação. Certo. Mas eu diria que o nosso entendimento, e eu passo isso para todas as casas espíritas, é que a USE é para todas as casas. Todas as casas, sem exceção. Nós estamos de portas abertas sempre. Certo. Isso, é o que está afiliado, no caso. Igual quando nós, eu estou fazendo essa mesma pergunta, que nós fizemos a mesma pergunta para o Tadeu e para a Nadir também aqui. Eu estou conhecendo agora. Eduardo, e assim, como eu perguntei para eles no começo, as realizações assim, desse ano da USE, o que foi feito de diferente, o que foi feito sempre que é feito a mesma coisa, mas que está dando certo? Olha, o que dá certo, que já é tradição, são as semanas de palestras, né? Nós temos a Semana Kardeciana em março, vamos ter também, agora já vai ser, acho que agora é a 67ª, né? Depois eu vou ver aqui para confirmar. E nós temos a Semana da Família, que é em julho, que vai ser na primeira semana de julho. Esse ano de 2019 nós vamos ter um evento a mais, que é o Encontro da Família. No final da Semana da Família, no domingo de manhã, nós vamos ter um Encontro da Família. Vai ser um encontro gostoso para as famílias irem, levarem comes e bebes, se reunir, se confraternizar, né? E nós temos também a Semana de Estudos, que já vamos aí para a 7ª semana, e esse ano de 2019 nós vamos estudar Manuel Filomeno de Miranda. Esse 2018 a gente estudou Leão Denis, foi fantástico, porque a gente trouxe o pessoal lá do Centro Espírita Leão Denis do Rio de Janeiro, duas pessoas, e falaram coisas que a gente simplesmente não tinha ideia sobre Leão Denis. O papel dele na história do espiritismo foi uma coisa fantástica. E agora, Manuel Filomeno Miranda, a gente está conversando com a Federação da Bahia, estamos conversando com o pessoal lá da Casa do Caminho, para ver se a gente traz também gente que está perto do trabalho, do projeto, né, Filomeno Miranda. E vai ser muito bacana também. Que é muito... eu gosto muito de Manuel Filomeno de Miranda, né? Inclusive, eu não sou muito dos livros, por exemplo, do Divaldo com a Jana de Anjos. É muito difícil para minha cabeça, né? E tem outras coisas também, Jorge. Nós temos a Feira do Livro, que é a tradição. A gente vai continuar e... Esse ano vendeu pouco, né? Vendeu 8.900 livros. E já teve ano que vendemos 11 mil livros, mas é fruto da situação que, que o Brasil está, o mundo está, né? Mas se a gente Eduardo, continua... só para mim concluir, às vezes a pessoa fala, nossa, o cara não gosta da Joana de Angeles, tem nada a ver. Não, é claro. Isso não. Fala que é difícil para mim, eu queria falar do que é o Manuel Filomeno de Miranda, também vem pelo, através do Divaldo, e isso. Eu adoro, gosto muito, né? Então, como é que se diz? A versatilidade do médium, como é interessante, né? Interessante mesmo. A leitura do Manuel Filomeno de Miranda é totalmente diferente da Joana de Angeles. Sem dúvida. E é o mesmo médium que escreve, né? Então eu só fiz a comparação, não que eu não leia livro do Joana de Angeles. Eu falo que é muito mais difícil para a gente entrar nesse métier, porque ela é muito psicologia pura, né? Assim, carece de um grupo de estudos. Tem que ter, né? Mais, tem que ter. Então é uma leitura que é muito profunda. E do Manuel Filomeno de Miranda é mais fácil, né? Tem um dos livros que eu lembro, que eu li, que eu achei fora de série, que é Transição Planetária. Muito bom. Muito que bom. Que é o Divaldo e o Manuel Filomeno de Miranda. E ele é muito conhecido também. Seria legal mesmo se as pessoas viessem de lá para conversar sobre isso com a gente aqui. Continue falando, Eduardo, por favor. Então, nós temos a Feira do Livro, que ocorre ao final de agosto, né? Começo de setembro, por aí. Conto com a gente para divulgação também, né? Feira do Livro é um evento espírita que eu poderia dizer abrangente, né? Porque são em torno de 250 a 300 colaboradores ao longo dos 10 dias da semana. Eu acho que é legal que esse é um evento exemplo, né? Uhum. De integração entre todas as casas, todos os movimentos. Exatamente. Sempre que eu vou lá na feira, eu vejo todo mundo da aliança, tem gente outras casas que não tem nenhum sem filiação, tem gente. Aliás, a secretária da feira é da aliança, né? Você sabe, né? A Sil. Então, é um evento que a gente gosta muito de tá ocorrendo na nossa cidade por causa disso. Fora isso... Um evento também que há... Eu sei que a USE está comentando das ações da USE daqui, né? Mas um evento da USE que vai acontecer em junho ou julho, que é o encontro dos amigos de Chico Xavier lá em Jundiaí, que é a USE de Jundiaí que está organizando lá, que é um evento também que acontece todo ano. Uhum. Que esse ano foi em Sete Lagoas, e a gente recepcionou, né, esse evento em São José, que também foi um evento que envolveu bastante gente de todas as casas, né? Inclusive, vocês também ajudaram bastante também, a USE em geral e a Aliança também, né? E é a USE agora que está encabeçando o evento lá em Jundiaí. Que bom, né? O pessoal do POSAT lá, do Juliano, que teve aqui. Muito bom. A perspectiva é que seja um grande evento, né? Eles vieram conversar com a gente aqui, um evento grandioso. O local que eles pegaram lá é para 5 mil pessoas. 5 né? mil. O local que eles pegaram para fazer o evento. Então, já abriu a inscrição o ano passado, né? Para quem quiser ir. Então, pessoal que gosta do evento dos amigos Chico Xavier, já fica alerta aí que pode entrar aí no site evento Chico Xavier 2019, só que aparece lá, 12º encontro em Jundiaí, e é pertinho daqui, né? É um evento que dá pra gente pegar um ônibus, por exemplo, ir de manhã para lá, e se quiser voltar no mesmo dia e no outro dia de manhã, dá para fazer isso, tranquilo. O site é chicoxavierenjundiaí.com. Isso. E além disso, tem o 18 de abril, que é um evento baseado numa lei municipal, não é? 4.936, se não me engano, promulgado pelo nosso, que foi um dos promulgadores, né, foram dois, é o Petit Pai, não é? E que a gente tem honrado aí na Câmara durante esses anos em que a gente está na presidência. E sempre com apoio, com auxílio e a participação da Aliança nesses eventos todos, a gente tem feito isso juntos. E isso é muito bacana. Mas esse ano, 2019, ele não vai ocorrer no dia 18 de abril, porque é o dia que a Câmara tem sessão. Que eu acho que cai, vê aí para mim, acho que cai numa quinta-feira, não é isso? Então a gente vai precisar fazer no dia 17 de abril, como já ocorreu outra vez. Quinta-feira. Na quarta-feira. Mas vamos fazer na quarta-feira, e já estamos falando aqui, já tratando do Anadir. Esses dias eu estava conversando com o Jorge também, para a gente aproveitar lá a área verde Chico Xavier, né? Hoje eu vejo lá, passando ali no Aquarius, né? Eu vejo assim, uma quantidade de jovens lá de noite, que fica lá bebendo lá na frente e tudo mais. A gente tinha que aproveitar e fazer algum evento lá, algum, por exemplo, um cinema ao ar livre, assim, colocando o filme lá, colocando o filme do Chico, por exemplo. E aí aproveita que os jovens estão todos de noite lá, bebendo ali na frente daquele bar, tudo mais, enchendo aquela praça, que é a área verde Chico Xavier, aproveita e assiste um filme lá do Chico. Olha, essas ideias quando são lançadas assim, Rodrigo, tem que ser pegadas. Cara, é muito legal a gente pensar e fazer... A gente sempre faz um encontro lá em comemoração do aniversário do Chico. Sim. Aproveita, a gente aproveitar e trazer, por exemplo, o Posati, que lançou aquele documentário Quando Lembro de Chico. Uhum. Aí a gente transmite lá, que é em aberto. Né, a gente pode pensar alguma coisa assim. Seria igual quando foi a inauguração dela, né, Jorge? Seria como foi o dia da inauguração dela? Isso. Nossa, foi muito bom. E o Rodrigo está falando isso, e o Dinho, que é o responsável pelo som, né? O Dinho, que é o nosso amigo lá da Framan, Fraternidade Maria de Nazaré, e ele é empresário nessa área de som. Foi, inclusive, o Dinho que fez o som pra gente lá no nosso evento aqui do Chico Xavier, no como é que é o nome daquele negócio? Parque Tecnológico, né? O Dinho falou a mesma coisa. Olha, conta com ele que falou também, ó, vamos fazer um evento de novo sobre o Chico Xavier, lá em abril, alguma coisa assim, que vocês fazem, traz na rádio alguém, a gente pode fazer lá, pode contar comigo que o som todinho é por minha conta. Então, a gente tem essa possibilidade também, de ter um palco grandão lá e o som melhor da cidade, né? Melhor da região, que ele dá som para tudo quanto é artista famoso aí. Já vamos conversar sobre isso. Então é uma ideia que tem aí de fazer alguma coisa diferente pro ano que vem, perspectivas. Perspectivas, mas é em março, né? É abril. É a primeira semana de abril. Né? Então já vamos conversar sobre isso. Fora isso, a gente tem, Jorge, vários seminários ao longo do ano, né? Nós temos os seminários da infância, que foi em Caraguatatuba, a gente teve em São José também. Teve um seminário para evangelização de bebês, que deu frutos, porque hoje já tem 5 casas que têm evangelização para bebês na cidade. O Anjo Ismael também? Sim. Tem o Anjo Ismael. Mas explica para mim direito. Que evangelização para bebê, que eu estou interessado ali por causa do... É claro que você não vai ficar falando para o bebê. Exatamente, é isso que eu quero saber. Mas é você apaziguar a criança, você dá à criança uma série de atividades, e também para a mãe gestante, ensinando... Já uma espécie de postura, uma espécie de posição, de oração e de outras coisas, para que o feto na mãe e a criança de tenra idade, né, possa ir se apaziguando para se tornar uma pessoa dócil para o mundo e para si, e assim crescer já olhando as coisas de uma maneira diferente. É muito bacana. Isso aí não tem na aliança não, ainda não, né, Nadir? Não, na aliança, na parte da evangelização infantil, as aulas da criança são de 0 a 2 anos, começa de 0 a 2 anos. Uhum. Então, geralmente eles ficam, geralmente são duas, evangelizadora ou mãe, ou fica junto também, mas ficam junto também, são adequado, né, a criança, cada um, depois do atendimento do passo espiritual para elas. Na verdade, o pessoal do Anjo Ismael fez o curso junto conosco, aliás, várias pessoas da aliança fizeram o curso, o mesmo seminário, é que é mesmo fraca curso, mesmo, né? Ficaram todo mundo junto. A Fraternidade Paulo de Tarso tem a Patrícia Félix, que encabeça também esse projeto lá. De evangelização de bebês. Isso mesmo. Evangelização de bebês lá também. Então, tem no Divino Mestre, já tem no Seara de Luz. Então, esse assunto está já dando frutos na nossa comunidade. É interessante. Isso. E também teve o Seminário de Mediunidade, que este ano foi uma surpresa para nós, porque ele caiu no dia 17 de novembro, no meio do feriado de 15 de novembro, que era um feriado estendido, e a gente esperava, pelo que aconteceu em outros anos, teve um ano que a gente teve que suspender porque não teve inscrição, no outro foi pouca gente, a gente esperava realmente que não viesse quase ninguém, né? Viesse pelo menos umas 30 pessoas, mas aí tivemos uma satisfação de receber 96 pessoas. Tivemos que correr na administração, na estrutura, no comes e bebes e tudo mais. Mas deu tudo certo, foi retrospectiva fantástico. Retrospectiva 2019. É muito legal. 2018. E vamos continuar com esse seminário, vamos trazer pessoas e ele está sempre aberto para todos. Teve a participação de 10 casas espíritas, teve a participação de Casa da Aliança, estava lá o Paulo de Tarso, tinha gente, como é que chama aquele que fica ali na pracinha? Pequeno Templo, né? Uhum. E teve a participação do Divino Mestre com 55 pessoas, teve a participação de várias outras casas espíritas, inclusive de Jacareí, né? Então foi muito bacana. Que legal. Muito bom, hein? Só comentando aqui a participação do pessoal que já tá entrando aqui. A Irene, minha prima lá de Santos, manda bom dia, amigos queridos, um bom programa para nós. Que possamos estar juntos em 2019, aprendendo sempre, um ano novo, um novo ano de coragem, paz, saúde física e mental para todos nós. Então o Gu lá, o Gustavo, está mandando um beijo, então um abraço para você, Gu, outro beijo para você também, e também para o tio Zé, que está aí firme e forte, tenho gostado bastante também das participações que ele tem feito aqui no programa. A Bia, Beatriz, de Paula Porto, que já é praticamente uma trabalhadora aqui do Vivência também, manda bom dia, amigos, feliz ano abençoado. Gratidão por 2018, pelas várias oportunidades que tive de fazer parte deste programa que divulga amor e fraternidade. Deus os abençoe sempre. Obrigado, Beatriz. Minha mãe entrou aqui também, mandou um bom dia, Vivencianos, né? Esse nome ficou muito bom, né? Que o Ari cunhou para os nossos ouvintes. Ela mandou um forte abraço e um bom programa. Feliz ano novo a todos. Então o pessoal tem participado bastante aqui. Tem uma pessoa que eu não sei o nome. Aqui, Paulo Ribeirão Preto. Minha esperança sobre a pergunta, qual a perspectiva para o seu ano novo? Esperança eterna com o meu espírito. Feliz ano novo a todos e rezamos pelo nosso presidente, né, o Jair Bolsonaro, para que faça um ótimo governo. A Juliana Oliveira manda bom dia e um feliz ano novo também. A Juliana é a sua nora, não? Rui. Então a pergunta aqui, se confirmada a previsão de Chico Xavier, o Paulo colocou aqui também, para 2019, de que seres extraterrestres evoluídos devem deem as caras como fica a responsabilidade de nossos espíritas perante o mundo. Ele deixou uma pergunta, eu acho, pra gente, né? Então, com a data limite, né, de Chico Xavier para 2019. Então é uma promessa aí, uma perspectiva para 2019, né? Como é que fica a responsabilidade de nós espíritas perante o mundo? Se vocês quiserem comentar. Olha, todas as vezes que falam em data limite, é bom a gente esclarecer que as pessoas ficam querendo colocar um marco, uma divisão. E, na realidade, a data limite de Chico Xavier é dizer que se a gente conseguisse ficar esses 50 anos em paz, se não entrasse em conflitos bélicos, a tendência ao mundo melhorar é muito grande. E se acontecesse o contrário, a tendência era 1000 anos de atraso aí, né? Então, o que que acontece? Não vai ser um apocalipse e nem vai ser a separação do joio e do trigo, quando Jesus fala lá, que muita gente fica achando, por exemplo, quando a gente fala na separação, no quadro do juízo final, acha que Jesus vai aparecer um dia, ficar lá em cima, olhando para a humanidade toda e separando quem fez, quem não fez. Acha que é de repente que vai acontecer isso. Essas coisas já acontecem naturalmente, né? Essas coisas já acontecem naturalmente. É como o marco que Chico Xavier coloca. Se até 2019 nós não fizemos confusão no mundo, a tendência é o mundo melhorar. Isso não quer dizer que vai ser de uma hora para outra. Chegou 2019, vai aparecer tudo aqui na nossa frente, vai melhorar tudo de uma hora para outra. Não, é tudo. A tendência é nós continuarmos progredindo. E essas coisas são naturais. O extraterrestre pode ver que atualmente já estão liberando até imagem. Nos Estados Unidos mesmo, liberando até imagem. Esses dias o jato interceptou lá, né, e eles colocaram, mostrando que não era objeto da Terra. Então eles já estão divulgando devagarzinho. Então a gente vê que devagarzinho está. Agora, imagina se um extraterrestre aparecesse aí para todo mundo ver. Para começar, a maioria ia dizer que era mentira, que até hoje tem gente que não acredita que o homem foi na Lua, quanto mais se aparecer um extraterrestre, né? Quanto mais se Jesus aparecesse aí, que não ia acreditar nele mesmo, matava ele antes da hora, né? Se aparecesse aí Jesus mesmo, dizendo que era Jesus. Então a gente tem que ser racional nesse sentido. Não racional no sentido assim. A tendência é melhorar sempre, mas Chico Xavier não falou que era em 2019. 2019 é um marco, é algo que pode fazer a humanidade avançar mais. Não vamos ficar esperando por coisa diferente, não, porque senão a gente vai ficar frustrado. Não vai acontecer coisa de uma hora para outra. Então, quando a gente lê, não será em 2012, quando a gente vê o filme Data Limite, quando a gente vê todas essas coisas, a gente entende. E aquilo, aquela coletânea que o Geraldinho Lemos fez, que a doutora Marlene Nobre fizeram, é uma coletânea de várias entrevistas, de várias reportagens, de várias mensagens que o Chico Xavier colocou. Ele não parou uma hora para ficar falando sobre isso. São coisas que eles coletaram e mostram quais eram as ideias dele, quais as perspectivas dele, quais as previsões que ele tinha, intuitivamente recebendo, para um mundo melhor. E esse marco que ele coloca é uma moratória que o próprio Jesus, segundo ele e Emmanuel, que o próprio Jesus colocou para a Terra. Quando o homem, em 1969, atingiu a Lua, foi até a Lua, as comunidades diretoras do cosmos, dirigidas por Jesus, é claro, falaram, olha, se dentro de 50 anos eles não fizerem confusão, o mundo vai melhorar muito mais. Então, mas nós já estamos vendo esse mundo melhorar também, tecnologicamente, emocionalmente, né, socialmente, socialmente no bom sentido, né? Socialmente em respeito, em liberdade, em todas essas coisas. Nós estamos vendo essa melhora. Se a gente olhar lá atrás, era uma coisa, hoje é totalmente diferente. Então, o que a gente deve esperar é o mundo sempre melhorar, e não que vai ter uma repartição. Ó, a partir de agora virou mil maravilhas, não. Porque até no mundo regenerado vai ter gente ruim. Nós que somos espíritas, nós estamos entrando em um planeta de regeneração. Ou a Terra está se transformando em regeneração. Não vai ter mais gente ruim? Vai ter gente ruim pra caramba, só que a maioria vai ser boa. O planeta de regeneração é nada mais, nada menos que isso. Mais gente boa do que gente ruim. Porque um planeta de expiação e provas é mais gente ruim do que gente boa. A regeneração inverte, mas não é um mundo feliz ainda, onde está todo mundo bem. Vai ter pobre, vai ter rico, vai ter ruim, vai ter criminoso, vai ter tudo, só que é bem menos, que a maioria é boa, né? Então, foi legal a colocação que a nossa, foi ela que o Paulo fez. Obrigado, viu, Paulo, porque aí desperta pra gente. Às vezes a gente recebe colocações dos nossos ouvintes que eles estão querendo provocar mesmo que a gente diga, fala essas coisas. Obrigado, Paulo, por ter feito essa colocação, e a gente esclarecer realmente o que que espera, né? O que que espera? O que que nós esperamos do mundo, ou melhor, o que que o mundo espera da gente, né? Porque é isso que a gente tem que fazer. O que que eu posso fazer por esse mundo? E não o que que o mundo pode fazer por mim. Então, se eu for uma pessoa melhor, com certeza nós seremos melhores, que é o que a nossa doutrina prega, é nós sermos melhores a cada dia. Vamos passar para o intervalo? Eduardo, depois vai ter, nós não falamos ainda sobre 2019, nós falamos sobre 2018, né? Aí, vamos entrar em 19 depois. Isso, aí depois eu queria, vamos fazer o nosso momento de gavalho para vocês comentarem, e depois já queria começar falando, ainda o restinho de 2018 é sobre exatamente o que você e a Nadir estão envolvidos aqui, que é o Comitê de Cultura da Paz. Ah, com certeza. Também, bacana. Que foi uma realização também de 2018. Foi, né? Foi sim. Na verdade, iniciou, né, André? Isso. Só deu o pontapézinho. O trabalho mesmo é 2019. Legal. Então, nós vamos para o nosso intervalo comercial. Olha, o pessoal deve estar falando, o Jorge está falando demais, mas o Rui não está aqui hoje. Certo? O Rui não está aqui hoje. Aliás, Jorge, esse assunto do 2019, rapidinho, a mídia pode ser que queira explorar esse ano. Ah, os espíritas marcaram o dia de tal, de junho, onde as coisas vão acontecer. Na verdade, é isso que você está falando aí. Os espíritas não marcaram nada, nem Chico. Ele simplesmente, a partir de... E esse a partir de pode envolver... Quanto tempo? O negócio é a gente perceber coisas boas, é isso que é legal. É, ao invés de ficar percebendo coisa ruim, ver o que, que a gente está melhorando, ver quais são as coisas boas que tem. É essa a ideia, sim. Né? Só comentar aqui, o Milton entrou no WhatsApp, mandou um abraço à equipe do Vivência, os amigos Tadeu e Nadir. O Bessa também mandou bom dia, respondendo a pergunta, esperança... Muita esperança de um Brasil melhor, otimismo e muito trabalho. Rosilma aqui também. Gostei muito dos eventos do projeto Cura-te. comentando aí da retrospectiva aí de 2018. Né? Então, obrigado pela participação, continue com a gente aqui no programa Vivência Espírita. Projeto Cura-te, que tem no Divino Mestre, e temos também Jacareí, no Paula Ortiz. O Anjos Mael também tinha começado com um trabalho assim, Nadir, não foi? Já que o ouvinte falou pra gente, nas sextas-feiras você fazia um trabalho assim, parecido? Realmente, eu fiz até um estágio mesmo lá no Divino Mestre para ver como funcionava, e o Curuti. Então, nós abrimos um trabalho no centro, a gente deu o nome até de Ama-te. Uhum. Mas, por motivos assim que eu tive que afastar por problema de saúde, acabou às vezes não, uhum. não sei, mas segue ainda junto, porque a gente tinha o momento de uma preparaçãozinha, e depois com todas as pessoas envolvidas que buscavam uhum. O trabalho para isso, né? Mas tínhamos também uma sala onde era feito um trabalho de socorro espiritual para todas as dependentes, né? De toda dependência, principalmente desencarnada. Então, esse trabalho continua, e eu fiquei muito feliz que há duas semanas atrás o senhor que dirige a Funadir, o trabalho Ama-te, está retornando. Bacana. Legal. Vamos então para o nosso intervalo comercial, são 9h07, e a música que nós vamos colocar agora, nós estávamos falando em transição, é com a Célia Tomlin e a Magali, que está no CD A Grande Transição, e é Vamos Modificar o Nosso Mundo. Essa é a proposta. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. Amar e instruir-se a solução.

sem atentar para os detalhes. O mundo é pleno de belezas para que se o percorra aos saltos, sem nos determos a descobrir as belezas das flores, o segredo das matas, o encanto das fontes. Pensemos nisso. Estamos no nosso momento Giga Vale, Ando Devagar, porque já tive pressa, foi o tema que está no Momento Espírita número 32. Lembrando sempre, se vocês gostam desse momento, do Momento Espírita que a gente faz aqui, que é o Momento Giga Vale, todos esses CDs de mensagens vocês podem encontrar na Livraria Casa do Caminho, lá com o nosso irmão Mário Vinhas. Livraria Casa do Caminho, que fica na Rua Helena Mascarenhas, número 115, aqui no Jardim Bela Vista, ali no fundo da antiga, no fundo da Casa do Caminho mesmo, né? Do Centro Espírita Casa do Caminho. Comentários, Eduardo, Tadeu e Nadir. Oi, então vamos começar. Uhum. Ele comentou a música do Almir Sater. Isso, foi. E a gente tem que citar que essa música, o Almir Sater, num dos programas lá da... como é que é? Incita Barroso? Do Rolando Bodrinho, eu acho, né? Não, foi no da outra. É? Ele comentou que quando ele fez essa música, foi coisa de alguns poucos minutos, né? E ele, quando se deu conta, a música estava pronta, como se ela tivesse vindo de um lugar do infinito, né? E ele se sentiu como se não sendo o dono da música, como se ela viesse realmente de uma outra pessoa, através dele. E é muito impressionante, porque foi um fenômeno mediúnico, né? E é uma música cheia de conteúdo, como a gente viu aí no momento de gravar. É bastante interessante. Ele só para repetir, né, o que ele disse... ele diz que realmente foi uma mensagem recebida, né? Foi uma mensagem do alto recebida. E tem até uma história que fala que a música é dele e do Renato Teixeira, que é de Taubaté, né? Nosso conterrâneo aqui do Vale do Paraíba. E ele diz que alguém perguntou para ele, como é que vocês conseguiram fazer uma música assim tão profunda, tão espiritualizada, assim, desse jeito? Aí ele disse, não, a música já estava pronta. Deus só estava querendo que eu e o Renato nos encontrássemos para ele passar para a gente. Exatamente. Né? Você vê que bonito. É. Tadeu, quer falar alguma coisa? Não, acho que não tenho o que dizer, não. O que complementar. Só temos o convite a refletir bastante sobre isso, né? Sobre a letra da música, sobre a mensagem, e buscar aplicá-la no nosso dia a dia, né? Que a gente possa aproveitar ao máximo a vida, como disse Emmanuel, né? É um dia de trabalho. Parece muito longa quando a gente vê uma criança no berço, mas passa muito rápido, e se nós não tivermos atenção, a gente perde as oportunidades que se renovam a cada instante, né? Muito bacana. Nadir, quer falar alguma coisa? Não, para mim essa música, ela é muito importante, que eu acho que a gente vai ouvir o que você precisa no momento, porque você às vezes não enxerga, né, o que você mesmo faz, o que você é. Eu sempre fui uma pessoa apressada demais, até para dar, até para falar, para resolver, parece que tudo tinha que ser coisa. E aí eu comecei a ouvir essa música, tá? Toda vez que eu ouvia essa música, eu começava a pensar. E quando eu vi essa reportagem também, que ele falou que não foi ele que fez, veio a música, aí eu parei a pensar ainda mais, né? Por que será que eu não estou ouvindo o que eu preciso ouvir? E aí, sim, através disso, eu comecei a fazer uma reflexão para mim mesmo, sabe? Tipo assim, correr para quê? Vá devagar, observe mais, olhe mais a natureza. Então, é uma música maravilhosa que dá para a gente trazer ela para o nosso dia a dia, para a nossa vida, sim. É bacana. Ótimo. Só para fazer uma propaganda, né, no nosso livro Músicas Espirituais Como Acontecem, a gente cita esse caso do Almir Sater e do Renato Teixeira, como afirma, segundo a espiritualidade, que tudo, que todas as músicas são músicas que vêm do alto. Agora, vocês, a gente até pode falar, mas eu não tenho capacidade, as pessoas têm capacidade de fazer uma música sozinho? Tem sim, porque nós temos o nosso conhecimento anímico, nós temos sim. Mas até na hora do nosso conhecimento anímico, quem disse que não tem uma força que está ali nos orientando? Vai por ali ou vai por ali, faça isso ou faça aquilo, nos dando sugestão. Eu posso usar a minha ideia, mas também ser sugestionado, ser ajudado para isso. Aí diz, mas essas músicas aí que são provocativas, essas músicas que só são baixo astral, essas músicas que enterram as pessoas, são espirituais? São também. Só que estão vindo de algum lugar que a gente não gosta. Mas são também. Né? Então, existe a inspiração, existe a intuição, existe a vidência, existe vários tipos de mediunidade que as harmonias podem chegar para a gente. E a gente recebe de acordo com o nível de cada um. E as músicas estão no ar, como é falado também. Tem um filme muito bonito chamado O Som do Coração, que é de um menino gênio, né? Que é já antigo, mas não deixe de ver esse filme. Esse filme é um dos melhores filmes que eu já vi até hoje, O Som do Coração. E aquela criança diz que as músicas estão no ar. Se a gente ficar bem atento, a gente consegue captar o que está no ar. E a espiritualidade faz isso com a gente. As músicas, as mensagens estão todas no ar. Quem tiver mais sintonizado consegue captar com mais fidelidade. Tadeu puxou o microfone, quer falar? Então, eu gostaria só que a gente pudesse ter muita atenção, né? Porque às vezes a gente acha que a música é alguma coisa que não tem um poder em nós, né? No indivíduo. Mas ela tem um poder muito grande de extrair coisas boas ou de extrair coisas que não são tão boas assim. E que nós precisamos ter mais atenção para isso. Porque às vezes a gente começa a escutar uma música e aí a gente fica de alto astral. Ou a gente pode ficar de baixo astral. E isso vai nos conduzir a ações que são compatíveis com o nível dessa música, né? Então a gente tem que ter mais, diria, atenção e até responsabilidade na hora de estar ouvindo música, né? Escolher as músicas que a gente ouve. Realmente. Ela tem uma interferência muito grande em nossas vidas. E o que o Jorge comentou, ele foi muito feliz, porque depois que eu aprendi que só Deus cria alguma coisa do zero, né, só Ele tem a capacidade de criar sem ter a fluência dos espíritos, sem a fluência da mediunidade, da intuição e tudo mais. Ou seja, até Jesus era médium de Deus, né? Então, até muita gente confunde isso, acha que a mediunidade é patente do Espiritismo, não é, né? Então, depois que eu li muito de Leon Diniz, principalmente, a gente aprende muito isso sobre a cultura, as artes, a música, né? E a influência que os Espíritos têm em nossas vidas, mesmo quando a gente nem percebe, a gente acha que é aquilo que nós estamos criando. Eu passei a valorizar cada vez mais as artes e ver com outros olhos. Independente que aquilo não é uma obra psicografada. A gente sabe que tem influência dos Espíritos, a gente sabe que tem influência mediúnica lá, através da inspiração, né, e de todas essas mediunidades que o Jorge comentou. Vamos então encerrar o momento Giga Vale? Paulinho? Encerrar o momento Giga Vale então? Oferecimento de Giga Vale Atacado, o depósito de seu depósito. Vocês ouviram contos, histórias e mensagens. São 9:30. Esse é o seu programa Vivência Espírita e hoje nós estamos recebendo o Luiz Eduardo, que é o presidente da USE aqui de São José dos Campos. Nós estamos recebendo também José Tadeu, que é o coordenador da Aliança aqui no Vale do Paraíba, e a Nadir, que é vice-coordenadora da Aliança aqui no Vale do Paraíba. Temos um telefonema aí? Paulinho, coloca no ar pra gente, por favor. Bom dia, quem tá falando? Ô, caiu. É o Bip Bip. Daqui a pouco ele liga outra vez. Enquanto isso, nós vamos perguntando aqui pro Eduardo, que nós falamos aqui com ele e com a Nadir, sobre esse Comitê de Cultura da Paz que está acontecendo aqui na cidade, Eduardo. Explica pra gente, o que é isso? Né? Bom, é interreligioso, né? Isso, na verdade, é muito mais que isso, Jorge. É um comitê municipal, porque dentro do município tem mais de 30 comitês, e esse comitê ele visa estimular políticas públicas a partir de necessidade da cultura e da paz, né? E aí ele tem, pela lei que foi promulgada para esse comitê, ele tem a participação de representantes das escolas de ensino superior, ele tem participação de ONGs, tem a participação de todas as secretarias municipais, tem participação da OAB, tem a participação também dos representantes de tradições religiosas, que aí nós entramos juntos, eu e a Nadir, né? E outros órgãos representativos do município. Então é bem abrangente, são 30 pessoas efetivas e mais outras tantas suplentes, não é? E a gente vai ter agora, em fevereiro, as nossas diretrizes, que estão sendo montadas por um grupo de pessoas desse comitê, vai apresentar e a gente vai aprovar essas diretrizes para a gente começar o trabalho em 2019. Legal. Espera um pouquinho, vocês podem até falar um pouquinho mais sobre isso, mas agora o telefone funcionou. Bom dia. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rodrigo, ao Eduardo, ao Tadeu, a Nadir aí, ao Beto que me atendeu e a todos os ouvintes. A voz é super conhecida, já é da casa mesmo, que é o vereador Fernando Petit. Tudo bem, Fernando? Tudo bem, graças a Deus. Eu liguei aí no último programa do ano, vocês estão perguntando sobre a perspectiva para 2019, né? Uhum. E eu sempre começo o ano pensando positivo, acredito que 2019 será um ano muito melhor que os últimos anos aqui passaram. E apesar, né, Jorge, você que me acompanha, Rodrigo, Beto, Nadir, que sempre nos ajuda, Eduardo, nos acompanha, sabe que a gente está passando por um processo de infidelidade partidária a nosso cargo, né, o nosso cargo na Câmara Municipal. Eu acredito que o ano, como eu falei, será muito bom e é um ano que vai fortalecer cada vez mais o nosso trabalho social, a nossa farmácia comunitária. E eu conto com todos os amigos, né, para que estejam junto com a gente, perto da gente, para que esse nosso trabalho social possa vingar cada vez mais, fortalecer, ficar forte e atender não só São José dos Campos, como toda a nossa região. Fernando, só para a gente esclarecer direito, já que você tocou no assunto, quando a gente fala em fidelidade partidária, para quem não conhece, dá a impressão que você fez alguma coisa errada, né? Então, só para a gente esclarecer aqui, infidelidade partidária é porque você era de um partido e saiu desse partido, entrou em outro e se candidatou para deputado estadual, né? Não ganhou, e aí foi infidelidade partidária porque você saiu do partido e o vereador não pode sair do partido, é isso? Isso, aí a regra é o seguinte, o partido pode pedir nosso cargo, né, no primeiro mês depois da nossa saída o partido pode pedir nosso cargo, mas não fez, e depois o primeiro suplente, ele também tem essa prerrogativa, o primeiro suplente nosso pediu o cargo e estamos no meio de um processo que a primeira instância nós já perdemos, nosso advogado recorreu, né, então com embargos, e agora dia 7 de janeiro a gente vai ter uma resposta. A gente ainda pode recorrer dentro do cargo, mais as ações que vai para Brasília, né, de São Paulo para Brasília, e a gente está esperando, está nessa expectativa de terminar esse processo e pode culminar com a nossa saída do cargo. Mas, é como eu falei, nosso dia a dia continua, novos caminhos e principalmente um fortalecimento da farmácia comunitária. Legal, Fernando. Tamo junto aí. Só queria esclarecer isso para as pessoas não pensarem que de repente você perde o cargo. A pessoa pensa que você fez alguma coisa errada e está sendo expulso por causa que fez alguma coisa errada. E a gente conhece você aí só para esclarecer mesmo esse assunto. E agradece a sua ligação, Fernando. Você que está sempre junto com a gente. Você que faz parte do programa Vivência Espírita. Às vezes tem gente também que não conhece a gente. Acha o vereador está ligando lá no programa Vivência Espírita para fazer política. Não é para fazer política. O Fernando é fundador desse programa junto conosco, eu, o Rui e o Fernando, e ele tem as portas abertas aqui até para vir fazer o programa junto, é porque ele não tem tempo para isso, a vida política dele, social, é muito agitada, e ele não tem tempo para vir sempre, mas assim que, todas as vezes que pode, ele vem aqui dar uma canja. Então a gente deseja tudo de bom para você também, Fernando, que dê tudo certo, ou você ficando, ou você não ficando, nós estamos juntos aí, e o trabalho que você faz é acima de qualquer uma dessas coisas que possa vir a acontecer. Agradeço a sua lembrança, viu, Jorge? Realmente, nossas ações a gente preza pela ética, andar corretamente, então não foi um erro nosso. Aqui tem essa lei e a gente viu um novo caminho em outro partido, onde a gente foi muito bem recebido, e acontece que a lei tem esse probleminha por infidelidade. Só completar duas coisinhas, Jorge, dois assuntos. Primeiro, você sabe que como vereador eu sempre ajudei os eventos espíritas no que é possível a gente fazer, o Rui com a gente, né, também. E com essa saída, lógico que talvez fique um pouco mais difícil, mas como você falou, pode contar com a gente vai fazer um esforço grande, estando ou não estando, a gente vai acompanhar os eventos e toda essa caminhada que você, o Rui, todo esse grupo espírita em São José faz também. E o Eduardo, quando eu liguei, estava falando sobre a cultura da paz, né? Que é uma ação da prefeitura agora. E lembrando um pouquinho da cultura da paz, é um projeto de lei do meu pai, do vereador Luiz Petit. Certo. Lá em 2003, no finalzinho, né, um pouco antes dele falecer, nós entramos com esse projeto junto, então, ainda à época, o vereador Osmar Ferreira. Então, eu fico muito feliz que a prefeitura esteja reassumindo, né, acendendo a cultura da paz. Naquela época que o projeto foi aprovado, a gente fez um trabalho belíssimo em São José dos Campos, junto com o Toninho Macedo, que era da Secretaria Estadual da Cultura. Toninho Macedo veio, a gente colocou várias bandeiras brancas por São José dos Campos. Espero que esse movimento volte com muita força, que a gente precisa. Estamos num momento que a gente precisa desejar paz, ter ações boas e mudar esse caminho. E aproveitando, desejar um feliz 2009 aí, com muita saúde, e que todos nós possamos curtir momentos especiais juntos aos nossos amigos, familiares, e sempre fazer o bem. Um grande abraço a todos aí, um ótimo domingo. Fernando, muito obrigado, paz e alegria para você, para a família, e estamos aí em 2019, se Deus quiser, firmes e juntos, né, com toda amizade. Tudo de bom, Fernando. Vamos continuar aqui só passando aqui o recado da Regina Vilhena, nossa irmã Regina, deseja a todos um excelente 2019 e está adorando o programa. Mais um curso, agora é curso básico de Espiritismo, Escola de Aprendizes do Evangelho, início dia 17 de janeiro às 14h30 na Casa de Oração Ponto de Luz. Ponto de Luz, que fica na rua Dr. João Tanchese 130, no Jardim São Vicente. Então, esse é o curso básico que vai iniciar também dia 17 de janeiro às 14h30 no Centro Espírita Ponto de Luz. Rodrigo, tem alguma coisa para colocar em ordem em dia, enquanto a gente prepara aqui a pergunta para os nossos convidados? Tem sim. O meu primo lá de Santos mandou: bom dia, família. Espírito Santo deseja a todos participantes do Vivência e todos um ano de 2019 repleto de saúde, fé, gratidão, esperança, união, participação sempre com Jesus no coração. Ah, o Carlos Haas aqui respondeu: bom dia, que nosso Senhor Jesus ilumine os caminhos, nosso presidente aí também, Jair Bolsonaro, desejando boa sorte ao presidente. A Isabel Baruna, mandando bom dia. Baraúna, né? Mandando bom dia, queridos amigos, muita paz, amor, harmonia para 2019 a todos nós. Rafael Brizante, também lá da Escola de Aprendiz do Silvio, é o secretário lá da escola? Secretário. Legal. Manda bom dia a todos da mesa e aos ouvintes. Estou com muita saudade da 31ª turma de Escola de Aprendiz do Paulo de Tarso e da Evangelização Infantil. Legal, né? E o Ricardo Araújo também mandando bom dia, muita luz. Desejo um 2019 com muito sucesso, saúde e alegria a todos. E o Ari Rangel, nosso irmão, manda bom dia, irmãos vivencianos. Feliz 2019. 2 é sempre para todos nós. Abraço a todos esses trabalhadores de Jesus. Muita paz a todos. Legal, né? Você estava comentando também, não sei se você queria comentar alguma coisa, Eduardo. Sobre o projeto, você estava falando, acabou interrompendo. O projeto da paz? É. Você estava falando. Não, eu acho que esse projeto é interessante a gente falar, que eu e a Nadir, a gente está num cargo ali, né, Nadir, como conselheiros, mas na verdade não sou eu e a Nadir, é a comunidade espírita, porque é uma vaga dada ao movimento espírita. Então a USE e a Aliança têm essa posição ali e nós estamos como representantes, naturalmente. Mais tarde, quando a Nadir não estiver mais no cargo dela e o Luiz Eduardo também não estiver mais no cargo dele, quem estiver, né, Nadir, vai herdar essa cadeira no Comitê da Cultura e Paz. Então, ele é uma cadeira do Movimento Espírita. É, exatamente, não é, que é, para a gente deixar claro, eles não estão ali nem representando somente a Aliança e a USE. Estão representando os espíritas, isso, né? Toda a comunidade espírita. E é muito legal porque foi aberto para todas as religiões, né? Para todas as religiões ali. Tem os católicos, protestantes, tem o budista, tem o muçulmano. Né? Bacana. E é legal assim que vai aproximando mais também, né, Eduardo? Vai aproximando mais as pessoas. Que a bandeira da paz, a cultura de paz, foi exatamente criada por isso. Lá em 2003, como o Fernando falou, o Aloysio Petit estava entre nós ainda, e eu participei do comecinho, né? Foi quando começou aquele movimento aqui em São José dos Campos, que tinha todo ano, que era a participação da cultura de paz, dentro daquele encontro que acontecia todo ano ali no Parque da Cidade, né? Aquela que trazia todo o estado de São Paulo todinho para ser representado, cada um com suas barracas, aquelas coisas ali. E ali que foi fundado isso aí também, pelo Aloysio. Inclusive tem uma história interessante, até que se o Rui estivesse aqui, ele ia lembrar mesmo que foi quando chegou a Santa Nossa Senhora Aparecida, que vinham trazer, que fizeram a capela lá dentro, né? Só que chegou fora de hora Nossa Senhora Aparecida. O bombeiro trazendo, tudo bombeiro, muito legal. E quando chegou no Parque da Cidade, cadê os católicos para receber? Não tinha ninguém, só tinha espírita. E nós que recebemos, entrou, pegamos ela lá no carro. Muito carinho. Foi emocionante, né? Muito emocionante. Muito legal mesmo. E pegamos e levamos lá para dentro. Muito bacana ali, né? Para a capela, que era para colocar a Nossa Senhora Aparecida. Aquela imagem que é peregrina, que fala, né? Acho que anda assim pelo Brasil afora aí. Olha, 9 horas e 43. Nós queríamos falar sobre o passado e o futuro. O futuro vai ficar pro futuro, parece, né, Eduardo? Mas tem alguma coisa, Tadeu ficou mais quietinho. Tadeu, tem alguma coisa pra gente agora nesse ano, da Aliança, assim, alguma novidade, algum encontro interessante, alguma coisa assim que para 2019? Então, nós começamos o ano, a Aliança sempre começa o ano com a nossa reunião geral em Aliança, tá? Esse ano será em São Paulo, 2019, né? Será em Polo. Porque a cada 3 anos a gente realiza uma reunião geral da Aliança. E a cada 2 anos a gente reúne por polo. E vai ser no carnaval mesmo? É no carnaval, tá? Serão 2 dias de carnaval onde nós iremos nos reunir. E de novidade, fora isso, não temos nenhuma não, tá? Porque o nosso calendário ele é planejado e ele é executado sistematicamente, só muda as datas de ano para ano, mas é sempre a mesma. Então, o que você falou de 2018 é o que está previsto para acontecer também em 2019, sim, sim. Né? A gente sempre... é porque a gente recicla ou prepara novas pessoas, né? Então, sempre há uma necessidade ou de reciclar quem já está no movimento, ou de preparar quem está chegando, né? Então, as atividades elas se repetem durante o ano, né? Certo. Tadeu, e quanto ao espiritismo em geral, você acha que a gente está caminhando, está no caminho certo, dentro do tempo certo, ou nós estamos devagar, nós podíamos ser mais ativos, nós podíamos melhorar mais, nós podíamos ser mais corajosos, nós podíamos ser mais, como é que se diz, atrevidos, entre aspas, para a gente conseguir fazer o movimento em geral, que essa pergunta serve para você também, tá bom, Eduardo? O movimento em geral do espiritismo crescer, não em número também, mas em qualidade, mas que essa qualidade apareça. Você pode falar sobre isso? Jorge, é o seguinte, eu tenho certeza que poderia ser melhor, sim, e até maior nos resultados. Mas nós estamos dentro das possibilidades do momento. E nós precisamos valorizar aquilo que nós temos, tá? Agregar mais as pessoas para que a gente possa ter uma base para coisas maiores no futuro, né? Por que eu estou dizendo isso? A espiritualidade, através da diretoria da Aliança, ela disse que nós estamos há cerca de 20 anos de atraso na parte mediúnica, né? 20 anos é muito tempo, né? Isso demonstra que nós ou paramos ou nos acomodamos com aquilo que temos. Então, para nós que estamos aqui agora, o que a gente precisa fazer é valorizar o que temos, mas continuar o trabalho, né? Continuar um trabalho insistente, persistente, de buscar sempre o melhor. Tadeu, quando você fala assim, quando você falou assim, nós estamos atrasados 20 anos na parte mediúnica, seria, nós deveríamos estar mais evoluídos no sentido de comunicação espiritual, dessas coisas, seria, é isso? Então, foi falado aqui sobre as artes, né? Que tudo está pronto do outro lado. Né? Que apenas a sensibilidade do artista que faz trazer para o plano material aquilo que já existe no campo etéreo. E eu acredito que seja a mesma coisa. Nós, enquanto humanos, nós precisamos trabalhar essa sensibilidade. E essa sensibilidade, ela virá, ela será aprimorada com a nossa evangelização. E isso seria, seria assim, o ser humano, em geral, está se ligando muito à parte material, ao consumismo, a todas essas coisas. Isso que atrasa a gente, será? Assim, e a gente não está se ligando tanto à parte espiritual? Acredito que o nosso momento hoje está de muita superficialidade. A gente tem caminhado por muitas coisas, por muitos campos, mas de uma maneira superficial. Principalmente em nós mesmos. Nós estamos muito preocupados com o espelho, com a imagem que nós vemos no espelho, do que realmente em buscarmos aquilo que nós estamos sentindo, o que nós temos vivenciado, né? Então a gente fica preocupado se o cabelo está branco, se a ruga está aparecendo, né? Se a camisa está bem ajustada, mas e como é que eu estou? Como é que está meu coração? A gente tem, não tem perdido tempo, não tem empregado tempo para fazer esse tipo de questão para nós mesmos. E isso faz o quê? Faz com que eu diminua a minha sensibilidade. Ou seja, eu só vejo aquilo que todo mundo vê. E a gente precisa ir além disso. O convite é ir além daquilo que todo mundo vê. Mas para que eu veja aquilo que só alguns estão vendo, né? Foi falado sobre a pergunta de 2019. Será que vai ser melhor? O mundo hoje já está melhor. Algumas pessoas conseguem ver um mundo melhor hoje. Outras, a maioria, não está vendo um mundo melhor. 2019, adiantando, né? Ele será um ano maravilhoso. Mas para aqueles que conseguirem enxergar um mundo bom. Legal. Me lembra muito aquela passagem de Jesus saindo da cidade com os apóstolos, né? E tinha um animal morto, né? E os apóstolos reclamaram do mau cheiro e da condição fétida do animal. E Jesus olhou para os dentes do animal e falou, olha que belos dentes. E assim é a vida, né? Se a gente olhar para as coisas boas, a vida vai ser boa. Se a gente olhar para as coisas ruins, a vida vai ser um pouco mais difícil, né? Então o convite é olhar para as coisas boas. Independente de ser espírita, católico, evangélico, da religião que eu processe, se eu olhar coisas boas, se eu buscar coisas boas, a tendência é que eu tenha mais sensibilidade e que eu consiga ver além daquilo que eu vejo. O Carlos Hasser complementou aqui, falou que no YouTube aqui, que o ser humano está cada vez mais esquecendo do amor ao próximo. Cada dia perdendo o sentido do amor. E a Jacqueline de Souza complementou o ego, né? Realmente, a gente olhar as coisas boas, né? Porque se a gente for olhar pro passado, há 100 anos atrás, a gente acorrentava as pessoas e achava isso normal. No meio da rua, há mais de 160 anos atrás, e achava isso tudo natural. Hoje, a gente já não tolera isso. Então eu vejo que houve uma evolução da consciência do ser humano. Não quer dizer que a gente está vendo mais coisa ruim acontecendo na TV, não. A gente já não aceita mais essas coisas ruins que tinha. Antes tinha muito mais. Né? Ou seja, existe uma progressão, uma melhoria contínua. E outra coisa, falando sobre, até tocando no nosso data limite, né? Que é a transição planetária, até o livro que o Jorge comentou, que é Não Será em 2012, que o Geraldinho Lemos, com a Marlene Nobre, o Geraldinho, né, reeditou e nomeou como o ápice 2019, o ápice da transição planetária. Então o ápice é quando você joga uma pedra para cima, ele chega no ponto máximo e depois ele retorna, vamos dizer assim. Chegou no ponto que agora é um ponto de mutação, ou seja, um ponto de transição. E essa transição não é uma chave 80, né? Você liga, desliga. É um processo. É o início de um processo. Né? Que nem eles falar o que é consciência e subconsciência. Não, não é uma virada de chave. É uma transição. E essa transição para um planeta de regeneração, a gente vê nas obras de Kardec, que há um planeta é regeneração, né? De que é depois de provas e expiações, não quer dizer que 100% vão ser pessoas boas. Hoje, em provas e expiações, é 80-20. Né? 20% a gente vê aí como Chico Xavier, Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, e 80% é como nós, ou como pessoas ainda que não se esclareceram para a luz. O planeta de regeneração é 50-50. Então, já melhorou. Mas ainda você tem 50% ainda de pessoas que precisam se esclarecer, e eu acho que esse que é o trabalho nosso, como espíritas e como também dos centros espíritas, para educar o espírito para que se esclareça, né, cada vez mais. Eduardo, como, o que eu perguntei para o Tadeu também, o que você pensa, assim, se tem alguma coisa interessante para 2019, mas eu também penso que essas realizações que são feitas em 2018 são as que são geralmente em 2019, mas assim, como que você vê o movimento espírita? A gente pergunta para vocês dois, porque vocês dois são líderes dos movimentos, né, aqui na nossa região. Então, você acha que nós estamos devagar ainda? Você acha que a gente pode melhorar? Podemos ser mais atrevidos, podemos ser mais corajosos, podemos tentar realizar mais do que a gente vem fazendo? Olha, Jorge, eu acho que a gente tem que ser consistente, porque o mundo está vindo encarnando muitas pessoas que são ainda carentes de dar um passo evolutivo no sentido moral. E essas pessoas têm que encontrar nessa encarnação que eles virão a ter, que estão tendo, esses pontos de consistência, que são as pessoas, os espíritas, os católicos, os protestantes, as pessoas que têm uma posição mais consistente na vida com essa postura moral. E então o movimento espírita, aos espíritos, precisa criar, dar condições a essa consistência para todos nós. Por quê? Porque nós vamos ser os exemplos para essa turma toda. A gente vai ser exemplo no nosso local de trabalho, na escola, no dia a dia, na rádio, na TV, onde a gente estiver. Então, quando a gente falar para alguém alguma coisa, fazer um gesto de paz e de cultura consistente, essa pessoa vai ver, vai pensar, vai começar a avaliar a própria vida delas. E aí sim eles vão operar mudança, porque a mudança tem que ser feita de um para um. Cada um é que tem que fazer a sua própria mudança. Então não é o movimento espírita ser mais audacioso que vai fazer com que as coisas mudem, não. Porque a mudança é individual, é em cada um. E eles têm que ter um exemplo para fazer essa mudança, e vai ter que ser nós. Nós, eu estou falando, não só os espíritas, vai ter que ser essas pessoas que estão vendo a religiosidade de uma maneira mais consistente, né? É isso que eu penso, e é isso que o movimento espírita está fazendo, mantendo esses estudos, criando novos estudos, dando estudos com qualidade, né, para que as pessoas possam estudar, refletir e entender e serem exemplos no seu dia a dia, tanto de mediunidade, quanto de espiritismo, quanto de qualquer outro assunto, moral, né? De moral, lado moral, de evangelho, não é? Para que elas se evangelizem, para que elas se tornem pessoas moralmente melhores, se modifiquem e sejam os exemplos. Sejam, né? Homens de bem, né? Homens de bem, isso mesmo. E sobre o nosso calendário aí, a Semana Kardeciana, de 25 a 30 de março, vai adotar o tema 160 anos do livro O Que É o Espiritismo, né? Um dos livros de Allan Kardec. Aliás, foi o primeiro livro que caiu na minha mão, espírita. A partir dele é que eu me tornei espírita. E queria lembrar que esse ano de 2019 também tem 70 anos do Pacto Áureo. Pacto Áureo é um assunto que a gente já ter comentado numa outra ocasião, mas mais à frente eu sugiro que a gente venha falar sobre ele, né? É isso. O que é o Pacto Áureo, só para os ouvintes? O Pacto Áureo foi um movimento espírita de unificação para ser criada novas federativas ao longo dos estados, por todos os estados, e que essas federativas se unissem em torno de um ponto comum, que foi a Federação Espírita Brasileira, né, para que o movimento espírita brasileiro tivesse uma unificação, uma união em nível nacional. Bacana. Vamos para os nossos sorteados de hoje aqui, quem ganhou, os ganhadores dos livros, né? Olha só, ganhadores dos dois livros que serão doados pela Livraria Casa do Caminho, o Ricardo Araújo e a Ieda Bastos, nossa Ieda, irmã do Helder, foi ganhadora também de um livro. Vocês podem pegar os livros na Livraria Casa do Caminho, que fica na rua Helena Mascarenhas, número 115, aqui no Jardim Bela Vista. Só que você, Ricardo e Ieda, deixe para pegar depois do final do ano, tá bom? Na outra semana, ao invés de ser essa semana agora, pega na outra, que eu acho que essa semana eles estão de folga na Livraria Casa do Caminho. Qualquer reclamação, só falar com a gente aqui no programa que a gente dá um jeito, tá bom? Mas aí o livro está à disposição de vocês, só deixa para pegar daqui na outra semana, tá bom? Ricardo Araújo e a Ieda Bastos. E nós vamos também para os nossos aniversariantes. Um grande abraço a todos vocês que estão fazendo aniversário, paz e alegria em todos os corações. A brincadeira, Tiana, que eu estou fazendo desde a semana passada, você mora no nosso coração, você sabe disso, e a gente deseja muita vida para você, Tiana, tá bom? Um grande abraço, é brincadeira, ela não vai fechar a rua para ela não, parece que é só dentro da casa dela mesmo a festa, né? Desejamos tudo de bom para o nosso irmão Serginho, que está hospitalizado, pedimos vibrações para ele, por favor, né? E a gente vai encerrando rapidinho, porque já estamos em cima da hora, que daqui a pouco Paulinho trava a gente ali. Agradecendo então, só para encerrar rapidamente, desejo a todos vocês, nossos queridos ouvintes, um feliz ano novo, né? Boas festas. Todo mundo que está ouvindo lá, meu avô e minha avó, que eu não cito aqui, mas eles sempre estão no radinho ligado lá, ouvindo. Para vocês também, todos um feliz ano novo e até o próximo 2019, programa que vai ser em 2019, às 8 horas, próximo domingo. Eduardo, obrigado, meu irmão, por mais uma vez estar aqui com a gente. Eu que agradeço a todos e que a gente possa estender o nosso abraço a toda a comunidade espírita e aos nossos amigos simpatizantes que estão em todas as outras vertentes, para que 2019 seja um ótimo ano para todos nós. Obrigado. Tadeu, primeira vez aqui conosco, espero que volte outras vezes, Tadeu, com outros temas para falar sobre outras coisas interessantes também. Obrigado pela sua presença. Eu só agradeço o convite, né, pela participação, e desejo a todos que estão ouvindo que a gente possa ter a certeza em nosso coração e nossa mente que o ano de 2019 será maravilhoso, porque Jesus, nosso Mestre, está no comando, né? Então, que nós possamos entender isso e entender que a vida está a nosso favor, que nós devemos aproveitar tudo o que nos acontece, porque tudo vem em benefício de nós mesmos, tá? Muito obrigado. Obrigado, Tadeu. Nadir, minha irmãzinha, obrigado pela sua presença mais uma vez aqui. Obrigado pelo trabalho que você faz aqui também, em São José, dentro da Aliança, pela nossa doutrina também, como o Luiz Eduardo, como o Tadeu. E aí você faz também a prece de encerramento para a gente, por favor. Bom, agradeço o convite, agradeço passar um pouco de tempo com essas pessoas que eu admiro muito, porque todos são aqueles que trabalham na frente do movimento aqui, né? Então, assim, queridos irmãos, agradecidos por este momento, agradecidos por este dia especial, nós vamos agradecer ao nosso Pai Criador, que nos deu essa oportunidade de vida de novo aprendizado. Pai, olhai os nossos passos, olhai os nossos caminhos a percorrer, especialmente pelo nosso Brasil, que entra a partir do ano que vem uma nova era, nova direção. Pai, ilumine os caminhos do nosso novo presidente, mas ilumina e fortaleça todos nós, para que possamos vibrar harmonia, paz, serenidade, para que o Brasil possa caminhar diante da luz do nosso Mestre Jesus. Teremos sempre momentos difíceis, mas teremos amor no coração quando colocarmos Jesus à frente de tudo que temos que fazer a caminhar para o nosso crescimento, tanto no nível do progresso do nosso Brasil, mas também o nosso crescimento espiritual. Que assim seja, graças a Deus.